Bomania, não sabe o meu rei. Pegou em bombaço, me passa, passa. A bomba sozinha. Tengo lo bueno para que todo el mundo se afinque. Hago la señal para que todo lo brinque. Que no brinque, que no brinque.